Controle Salvador Azul 4958 para descida. 4958, desça para 2000 pés, agora autorizada para o Iduna. O ajuste no 094, informe no localizador. Para 2000 pés na proa de Duna, reportará no localizador. Azul 24958. Uno 963, chame agora Recife na frequência 1251 e alterna 133.25. Recife 1335, obrigado você. Uno 6, Uno 963. Bom dia, Rio, canal 73, espera, canal 0, pronto para partir. Rio 5973, bom dia, linha Imantém, captura 1-0. Aí, Imantém, captura 1-0, Rio 5973. No 865, decolou agora aos 400, transfere para o controle 119.35. 935, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol no 865. Gol no 865, bom dia, contato radar, vou para o nível 360, autorizado a Elefa da presença. Vamos para Elefa e o nível 360 no 865. O Chané 6225, passando agora nível 160, chame Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1288, Recife, 1260, alternativa com 62.25. Rio 5963, decolou aos 49, transfere controle 119, decimal 35. 1935, bom final de semana, obrigado. Para o assustamento, eu regresso. Controle Salvador, bom dia. Rio 5973, passa 2000 na sua escuta. Rio 5973, bom dia, contato radar, estou para o nível 370 na saída PUCA. Saída PUCA para o 370, 5973. Azul 2783, chama agora Recife na frequência 1288 e alterna 1260. 8860, muito obrigado, um bom fim de semana aí. Bom voo. O localizador, Azul 4958. Azul 4958, completa final, chame a torre Salvador, frequência 11895, teu bom pouso. 118.95, graças pelo trabalho. Azul 1865, chame agora Recife, frequência 1288, alterna 1260. Ok, 1288, obrigado, bom dia. Bem. Salvador, Azul 4958. Azul 4958, bom dia, coisa de aproximação, aguardando contato visual, ajuste a 094. Bom dia, aguardando contato Azul 4958. Sistema para o controle? Eu tripo papo no Lima, prossiga. Está decolado do Elisia, Pontinho de Salvador, acionado 0140, último a bordo. Romeu Lima, o ajuste em Salvador no 014, vou ir com o do final do ano 7, aguarde transferência de comunicações. Pro do final do ano 7, aguarde transferência, o papo Romeu Lima. Romeu, meu Golf, informação até o confere, confirma o parte da pista aqui de fora. Chamado, meu, copo. Azul 4958, especialista e pouso autorizado. Vento variável 03 nós. Ciente, o Azul 4958, trem baixado e travado. Secundária, primária, por favor. Primária 126, decimal 85. 2.85, 2.545, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. O triple papo Romeu Lima, chama agora a torre de Salvador, frequência 118.95, então bom pouso. 2.95, graças, senhor, até já, o Romeu Lima. Torre Salvador, muito bom dia, seu triple papo Romeu Lima. Triple papo Romeu Lima, bom dia, prossiga. Tá, tá aproximando a final da 17, aqui essa parte da marca, tá visual coronado da final da 10. Sente o triplo Romeu Lima, aproxima direto pra Bata, sem interferir com o tráfego da pouso na pistão na 0, vento em Salvador variável 03 nós, ajuste no 0 no 4, reporte em solo controlado, o papá, papá, Romeu Lima. Tá autorizado direto Bata, vai reportar no solo controlado sem interferir. Bravo Salvador, bom dia, essa carga amanhã 570, a gente chega a informação até o passo na Recife. Amanhã 570, informação até o confere, número 2, Cracóvia, prepara a saída PUCA, Jamo após Jamo Caio. Azul 4958, solo ao 57, solo agora 121 decimal 9. 71219, o azul 4958. Solo Salvador, o azul 4958, Litoral. Azul 4958, Alfa Quilo 43, quando lá tem que o sinalizador. Alfa Quilo e até o sinalizador 43, o azul 4958. Não, meu golfe autorizado, Serra Novembro e Golfe Novembro, decola da 17 com curva esquerda na saída Pucajão após direto. Transponder 5543 e controle em 119 decimal 3. Só confirmando o nível autorizado é 210. Pucajão após direto. Gente, livre acionar, confronto aberto. Gente, para ataque, chama a torre 1 na noite, decimal 9, 5 centímetros, 1015, bom voo. Gente, o triplo Romeo Golf, chame táxi. 7-0, copia. Afirmo, Recife, tá certo. Recife, 350, decola 1-0, com primeira curva esquerda na saída, o Cajão, após Jamo Caju. Transponder Upzulu 1, posição Upzulu 17, a primeira aerovia, após conforme, transponder 5576, controle 119, decimal 3. Autorizado, Recife 350, decola 1-0, com curva esquerda, na Puca Caju, Jamo Caju, Upzulu 17, 5576, transponder e 1935, 6. 570, cotejamento correto, reporta pronto para o que estiver questionamento. Boa será. Continua 014, reporte no ponto de espera da Papá. Autorizado ingresso no 7, aposta alinhada e pronto. Tripo Romeu Golf. Salvador, virar o 99700 com hotel, solicitação feita. Virar o 9970. Informação hotel, confere. Aguarda um minuto, copia. Salvador, atacar com o 570 na posição 07, parte 3 para posto de acionamento. Autorizado, reporte táxi. Vamos lá, táxi. Terezinha autorizada 360, decola da 110 com primeira curva esquerda na saída da Momonini. No peso 120 é a primeira aerovia que intercepta após conforme, transponder 5574, controle 119-3. Confirma o nível autorizado e a saída copiada. Informo que a sua transmissão está muito baixa. 360, bom. Gente, confirmando após a decolagem com curva esquerda, o cotejamento foi correto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Aqui Romeu Alfa, informação e curso é o hotel. Aguarda um minuto, confirma o pátio, a pista que Romeu Golf, vento variável 029, decolagem pistão 7 autorizado. Gente, autorizado 510 para Salvador, aproximando para o pátio 5. Decola da Enrimar com pro do litoral sul, transponder 0135, controle 119-35. Confirmando, decola com o próximo. Gente, Mike Romeu Alfa para acionamento e decolagem. Chama a torre 18, decimal 9, ficou de metro 1014. Vamos. APA Triple Romeo Golf decolou ao 07, controle transfere 119, decimal 35. Agora, decimal 35, obrigado, bom dia. Mike Romeo Alfa, regresso em Rimar para Salvador, Pato 5. Papá, Mike Romeo Alfa, reporte fora do solo, vento Salvador, variável 03 nós, ajustando 0 no 4, não há tráfego conhecido a reportar. Zero, com 2 a bordo, 2 horas e 20, altera no Natal. Taxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1-8, decimal 95, altimetro 1014, bom. Pati Índia, ponto de espera, chama 1895, 1014, obrigado, bom final de semana. Salve Salvador, bom dia, gol no 759. Alô, 759, informação em curso do hotel, aguardo minutos, foco. No hotel, aguardamos no 759. Guarulhos autorizado, 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída da Eulê da Morte. Lupes do 190, primeira aerovia, Taubaté, conforme rota. Transponder 5007, controle 199, decimal 35. Bruno 759, eu estou autorizando 360, Guarulhos, conforme plano de voo, pesulo 10 até Taubaté, decola da 190, curva à direita da Elmote, 5007 ao transponder, o controle 119, decimal 35. 1759 da Elmote. Afirmo, da Elmote. 1759, protegimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento. Camarim. Foi Salvador, bom dia, está cargo em 57.0 da 1.0 pronto. Ali em mantém. Ali em mantém, 57. Também é 570, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 039. Autorizada, decolagem 10, essa carga 570. Porte fora do solo, Mike Romeo Alfa. pode chamar o controle, óbvio? Afirmo, óbvio, também 570, decolou o Zuno 2, controle agora em 119, decimal 35. Ok, grato, bom dia, né? 570. Bom dia. Tá fora do salão dela. O papá, Mike, o meu alvo, reporte na vertical da cabeceira 17 para pouso direto no pad 5. É só parar na vertical da 17 e pouso direto no pad 5, meu. Cara, estou em 1-1-8-2-9-5, altímetro 1014. Bom voo. Obrigado, Isaac, até o ponto de espera, federal 9970. Federal 9970, só fique atento a viatura ingressando no FAT. Já vai liberar a entrada do FAT, ok? Avisou com a viatura, obrigado. Salvador, bom dia, azul 2704. Queria fazer a previsão para o Francisco, por favor. Ainda PUC, já é uma coisa, já é uma caída. Ainda PUC, voou, foi Mike, Romeu Alfa, avistado, autorizado, direto, 45, reporte de solo controlado, ajustando 0-4, vento variável 0-4-2. Repórter controlado, Mike Romeu. Geral 9970, muito bom dia, autorizado ingresso, decolagem do sistema 0, vento variável 032. Autorizado ingresso, decolagem do sistema 0, geral 9970. Mike, Romeu Alfa, em solo controlado. Alguma? Quando eu falo pra corte, Romeu Alfa. Quem? Falou seu nome, é livre corte, bom dia. Recife autorizado 350, decolada 1-0 com primeira curva esquerda na saída por Cajama, após Jamucaí. Professor 1-7, a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5-0-3, controle 1-1-9-35. Autorizado 350 Recife e a rota do plano de voo, segunda pista no zero, sai da puta, fazendo a Aracaju. Primeira aerovia para o Zulu 17, 5013. É transponder o controle de Salvador 1-1-9-35, Azul 2704. Azul 2704, procedimento correto, reporta pronto para o pushback estacionamento. Esse pode estar pronto, Azul 2704. Controle será 9970, decolou, cruzando 1.700 pés na sua escuta. Bom dia, Federal 9970, contato radar, saída Momo, suba para o nível 360. Para 360, Federal 9970. Papai Romeu, Romeu Golf, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2325, obrigado, responde aí. Bom. Cargo 6570, chame Recife agora, frequência 12685 e alterna 12545. 2685, então 2545, obrigado, um bom fim de semana, 6570. Uhum. Com a Fausto, informação índia confere, confirma o parte a pista que decola. Gente, autorizado Fortaleza, nível 290, decola da 10, correção da 17 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Kurt. Eu peso 19 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5510, controle 19.3. Cotejamento correto, confirma o PLB? 404 na esquerda. Gente, confirma em transporte de feno? Gente, é com a falta para acionamento de táxi, se chama do 118, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Bom, gostaria dos 223 para a cópia. Série 2223, informação Índia, confere, aguarda a cópia. Aguarde, confere. Copia. Vitória da Conquista autorizado 180, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbora Elefa, após Oplore conforme rota. Transponder 5004, controle 119 de sol 3. 80 para Conquista, decola da 10 curva à direita, Arbora Elefa é a subida, depois com Oplore 5004, transponder 3903, controle de saída passada. Passarei 2223, cortejamento correto e a porta pronta para o primeiro questionamento. Boa lá. É qual foto que chame táxi? Federal 9970, chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 2085, 2545, Federal 9970. Salvador, Papa Romeu, Mike agora. Mike é com ótica, informação em curso, Juliette, confirma a parte da pista que decola. Parte 4, cabeceira 1 no set. Tem que confirmar sobre o meu Manati? Positivo, destino Manati, mil pés. Autorizado 1-1 pés para Manati, decola da 17 com curva direita no corredor Axé, transponder 5577, controle 119.35. 5577, transponder, mil pés, corredor Axé, curva direita para Manati, ótimo. Como é que é com lógica, cotejamento correto, confirma o POV? POV de 707. Gente, mas que é com lógico, protegimento correto, reposta pronto para o pushback e posição para acionamento e ataque, chamador em 718, vem sinal 95. Bom, bom. Para o momento de táxi, chamador 1895. Acho que obrigado, bom dia. Pushback acionamento no 759-07. Autorizado, reposta táxi. Chamarei no 759. Salve Salvador, Azul Alfa, Tango, Sul, Pátio 3, todos os projetos para reboque até a ponte número 2, estado principal. Alfa Yankee Bravo, confirma? Alfa Yankee Tango. Confirma a posição que se encontra? Posição 5 do Pátio 3. Gente, prossegue para a composição? Para ponte número 2, Pátio principal. Gente, autorizado até a saída do pátio 3 e reporta para o ingresso. Reportará para o ingresso no pátio 1 no Alfim aqui. Alfim aqui, bravo, protegimento, correção. Reporta quando lá, já autorizado, ok? Bravo, Salvador, voo 1-1, linha para o 9, tenda, informação Juliette, autorização para o seguro 360. Gol no 649, aguarda a copa, por gentileza, preparada a Eulia da B10. Ah. Positivo, Eulia da B10. Passaria 2223, confirma a posição no pátio 3? O Alfa e Yankee Bravo é o solo? Para o táxi, 1759, 1769, 355, Galeão. Solo Salvador, bom dia. Michael Yankee Echo. O gol no 759, livre o táxi de Apache 1 no Índia, ponto espera da 10 Torre, 1-1-2-95, ajuste 1-0-1-5, bom voo. Apache Índia, ponto espera 1895 com a Torre, vire 15 agora, gol no 759, bom dia também. Passarinho está com o seu 4 com meu. Gente, o Passaredo está autorizado para o pushback, reporta para o táxi. Confirmaram nas para o rebote? Bom dia, Mike NQR, estou aqui no remoto do pátio 1, na posição 12. Solicita autorização para rebocar a aeronave para o pátio 1, na posição 6. Mike Mike NQF, está autorizado o reboque, reporta no término, na meia dúzia. Agilizando. Grata. Reportar no término. Que seja. Voo 1649, cópia. É isso, código 1649. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 360, decolagem da pista 10, com primeira curva direita, na saída da EL, Leda, Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. O transponder é o 5095, controle 119, decimal 35. Chegou autorizado, conforme para Porto Seguro, nível de voo 360, conforme a rota de voo, decolagem da 10, curva direita, EL, Leda, Bidev, pode se ligar direto Porto Seguro, 5015, 3935, voo 1649. Gono 649 correto, bota para o feedback. Pois será. Azul, tem que tanto para o ingresso com parte 1, até a ponte número 2. Está autorizado, Alfa Yankee Bravo, agilizando na medida do possível. Yankee Tango, agilizando na medida do possível. 59, livre MR, clássico no 0,61, 040 grau, 03. Autorizado, a linha decolada 1-0, Gono 759. Romeu Lima, prossiga. O papapapá. Papá Romeu Lima, aguarda a cobra por gentileza. Papá Romeu Lima, eu falo? Tem aqui o Grupo Zulu, confirma o destino, por gentileza? Milhas na radial 305. Sente o papá Romeu Lima. E confirmando, notificou 510. Para o táxi, passaria 223. Você quer contar os 2223? Você confirma o passaria com 2223, avanço para o táxi, com 5 alvo no POB, 6 horas de autonomia, Altamira Salvador. Livre táxi, Apache 1 no Índia, ponto espera na 10 Torre, 118 decimal 95, o ajuste 1-0-5, passaria 2223, boa viagem. Obrigado, livre táxi, ponto espera 5. 2, papá Romeu Lima, eu sou. Tem condições de decolagem direto com o Planalto? Gente, está autorizado o Grupo Zulu e Itaberaba. A 506, decolagem da pista 127, comprou a norte, em coordenação com a torre, aciona 5565 no transponder, o controle 119, decimal 35. Papá Romeu Lima, 3 a bordo na pata. Confirma por gentileza, é transporte de ferro? Gente, acionamento e táxi com a torre 118 decimal 95, ajuste 1-0-5, tem uma boa viagem. Salvador, voo no 649, puxa acionamento, estamos no 1-0. No 649, está autorizado, reporte táxi. Dois arcos de natal, escuro, 649. Sol, Salvador, o Alfa, Yankee Branco, a gente está falando de Yankee Branco, obrigado por ter. Passaredo, 2223 ao solo. A sua escuta. Confirmando se eu ingressou errado? Afirmativo. Tem condições de fazer um 180 e retornar para o Patiuno? Afirmativo, a gente só vai ter que conseguir recuperar o Patiuno, obrigado. Assim, pois essa ataque foi essa parte da Alfa está interditada. É, a gente levou aqui. Paulo Salvador, Azul 2704, respectivamente. Azul 2704, aguarda para o início do chuveiro. Aguarda, 2704. Salvador, bom dia, Passarelo 2223, chegando no ponto de zero, dá um zero pronto. Passarelo 2223, bom dia, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha 2223. Mike, eco lógica, alinha e mantenha no 7. Alfa Oscar, decolado aos 3 meses, chama controle em 199, decimal 35, bom voo. 1935, muito obrigado, bom dia, é qual pode? Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Eco Alfa Oscar. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, sentado radar, só para o 290, saída Momo. 290 na Momo, é qual pode? Que é com hoje, está livre de decolagem, ela 740 graus, 0,59. Aqui, no setor sul, está iniciando o táxi. Será autorizado dentro de mais um minuto, provavelmente. Até sim, você está acertado. Para o táxi, o gol 1649, também 51, Hotel da Galeão, autonomia 3 horas e 10 minutos. Livre o táxi, Apatiuno Índia, ponto para dona 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, boa viagem, gol no 649. Positivo. Livre táxi, Apatiuno Índia, ponto para da 104-2185, obrigado pelo exemplo, tá bom. Desvio à direita para levar formações, aproximadamente proa 340. Vagar, Mateu, papai, Mike Eco Oscar decolado aos 38, chama controle em 199-35, bom voo. 199-35, controle, Mike Eco Oscar, obrigado, bom dia. Açarejo 2223, vive decolagem 10, vento 0, 20 graus, 059. Decolagem 2223. Torre o Papa Romeu Lima Cariado, atenção, é decolar com o Clonor. Sim, tribo Papa Romeu Lima. Autorizado da presente, iniciar a decolagem, com proa norte, o vento é 020 graus, 04 nós, reporta quando for o sol. Autorizado, Rodolima, vai reportar. Reporta, mas tem um destino? Destino Manati, pode partir da presente, para Manati? Vou direto Manati, reporta livrando a CTR, o Mike é corto, quando possível, seu estimado pouso. Positivo, informarei o tempo de pouso, do pouso e livrando a CTR, ótimo. 1935, grato senhora, o Romeu Lima. 1-0-1. É escopiado, mas é ponto. Controle de Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima, decolou da 1-7, segue na sua escuta com proa norte. Era 1-0, pronto. 1-649, ali mantém 1-0. Autorizado, alinhar e mantém 1-0, com 1-649. Passarelo 2223, decolado 39, chama controle 1-9, decimal 35, bom voo. Vai chamar 3935, passarelo. Obrigado, por isso que nós vamos adicionar essa taxa para o Cadeiro 4. Cadastro, por 1-0, Cadastro, 8 0, a bola eleva, passarinho. Controle, o EcoFox que levou a frotilha presente? Pode a coordenação com o Recife, o EcoFox. Guardando, certo. Barro de Lima. Prossiga. Está estimando pouso aos 1200. Estamos 200, o Romeu Lima reporta a liderança técnica. Vai repassar o Romeu Lima. Uno 759, chama Recife, 1251. 251, 759. Controle, autoria, autoriza para o 300, passarelo. Romeu 49, livre decolagem, pista no 0, vento 0, 3, 0, grau 0, 4. Livre decolagem no 0, voo no 649. Tia, é qual pode? Bravo. Bravo, fica tango, está autorizado Porto Seguro, 220, decola da pista 17, com primeira curva à direita, na saída da El, Coral, Golf 677, aciona 5002 no transponder, o controle 119, decimal 35, Bravo, fica tango. Correto com atendimento, tem informação de problema autonomia? Para o acionamento e o táxi, torre 1195, ajuste no 095, boa viagem. Solo Azul 2704, até na Fortaleza, 60 a bordo e 3h30 de autonomia, transporte. O Azul 10704, livre táxi via Índia, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, ajuste no 095. No 095, táxi a ponto de espera da pista no 0, torre 2895. Obrigado. Controle, Gol no 649, bom dia. Gol no 649, contato radar, só para o 360, sai da Euleda. 360, da Euleda. Pode ser que alguns desvios na saída aqui, Sara? Na trânsito, quantas milhas irá evitar o desvio? Afirmativo, boa, mais ou menos 160. Acredito que umas 5 milhas, 5 a 10 no máximo. Mas a gente, assim que eu completar a curva aqui, eu confirmo a senhora. Certo, o Gondor 49 tem livre desvios após, vou direto da El. Ok, após, direto da El. Já tava meu Romeu Lima. Frequência, bom voo. Torre Salvador, 2704, ponto de espera, dando zero pronto. Mais um 2704, Livre alinhar e decolapse no 0, vento 0, 2, 0, grau 0, 6, 9. Alinhar e decolapse no 0, 2, 7, 0, 4. Ideal para elefa. Presente seria 2, 7, 7.